os amores que eu não tive estão me atormentando agora. Como eu fui perder fulano, porque Beltrano foi embora. Um fantasma que eu não vi se ri de mim hoje em dia pelos cantos da minha casa vazia. Os amores que eu não tive ainda estão mandando flores, flores que eu não sinto cheiro na ausência desses amores. Cada um fez o que quis da sua vida e agora perdi. Beltrano foi embora. Assim passei por eles, passaram por mim e por certo não vão poder voltar. Não sei o que perdi e não sei quando e porque a vida segue me empurrando, zombando dos amores que eu não tive. Fiz o que quis da sua vida e agora perdi fulano. Beltrano foi embora.